na sua voz, nunca se esqueça. New World is order. Isso é todo dia, você não dorme, fica assustado. A todo tempo sendo vigiado. Parece que estamos cercados na nossa casa, na nossa vida. Disordered information. Microfones e microchips. Evolução mais evolução. Microphones and microchips. Evolution, revolution and evolution. Não querem passar informações. Quando se consultam pelas ações. It's a new world. Transmuta, globalização pelos cabos de fibra ótica. Muitas vezes acomoda e incomoda. Bioterrorism, new world disorder.